Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Em geral, o esgoto é um tema que nunca paramos para pensar, mas em tempo de pandemia da Covid-19, o que já era uma questão de saúde pública se tornou ainda mais importante. De acordo com a pesquisa realizada pelo Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE, no esgoto do Recife foi encontrada carga genética do novo coronavírus inativada em amostras coletadas. Por isso, o Saúde é o Tema de hoje discute o esgoto sanitário na pandemia. Eu sou Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas digitais de podcast. Nesta edição de número 25 do Saúde é o Tema especial Coronavírus sobre esgoto sanitário na pandemia, vamos conversar com o biólogo e professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPE, Fabrício Moteran. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, Catarina. Bom dia a todos que nos acompanham. E convidamos para a conversa o epidemiologista, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e professor da Faculdade de Medicina da UFPE, Rafael Moreira. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Karina. Bom dia, Fabrício. É um prazer, agradeço o convite de estar participando dessa conversa, desse debate aí, muito importante, no programa Saúde é o Tema. Fabrício, como surgiu o projeto de analisar o esgoto sanitário do Recife para detectar a presença do novo coronavírus? Bom, essa pesquisa surgiu logo lá no início da pandemia mesmo, quando a universidade fechou, quando veio todo aquele lockdown, e o nosso grupo já evidenciando essa parte. Eu falei assim, como que a gente pode ajudar a sociedade nessa forma? Como que a gente pode intervir de alguma forma, trazer a universidade para auxiliar no combate, na identificação, de algum aspecto que a ciência pode trazer nessa parte. Então, foi montado um comitê dentro da UFPE sobre a pesquisa, sobre como a universidade poderia auxiliar, e o nosso grupo pensou, falou assim, olha, que tal a gente tentar evidenciar esse vírus no esgoto? E, assim, será que ele está tendo a prevalência dele no esgoto de alguma forma, uma vez que, Rafael pode depois até complementar essa parte, há uma carga viral nas fezes, na urina de paciente. Então, falou, se vai na urina e se vai nas fezes, a gente consegue monitorar isso no esgoto. Isso não é nenhuma novidade na parte de saneamento nem nada, mas a gente está pegando as ferramentas de biologia molecular, de engenharia sanitária, para avaliar isso. Então, esse contexto dentro do laboratório de saneamento ambiental veio nesse contexto, mas junto com uma equipe, junto com todo um corpo de pesquisas junto da UFPE. Dr. Rafael, o fato do vírus estar inativo no esgoto pode ser um alívio, já que, infelizmente, uma parte da nossa população mora em condições precárias e tem esgoto na porta das casas. Exatamente, Karina. Nesse aspecto, com relação à transmissão pelo esgoto, isso não ocorre, né? Então, já é uma notícia que a gente fica, de certa forma, aliviado pela não ocorrência do contágio pelo esgoto, já que o vírus da Covid-19, que está presente, foi encontrado no esgoto, que geralmente é encontrado, não só aqui, mas em outros países, como o Fabrício complementou, ele não se encontra na forma ativa. É importante, né, isso deixa ficar claro, que isso não diminui o risco de contágio, porque o vírus do esgoto representa um nível alto de transmissão, não pelo vírus do esgoto, mas pelos fatores, pelas variáveis, ou seja, pelas condições precárias com que a gente pode observar com que aquele vírus foi encontrado em excesso naquela rede de esgoto, naquela situação de vulnerabilidade. Então, ele traz uma ideia da questão do risco territorial, né? Isso na vigilância epidemiológica é muito importante, o controle dos casos por meio de outros indicadores, que não seja apenas a testagem pelos meios tradicionais, que é muito importante, mas sempre que a gente tem um cenário de baixa testagem em massa, é muito importante, e essa pesquisa ela contribui muito nesse aspecto, é muito relevante a gente encontrar outras formas de detecção do risco territorial. Então, embora a gente não tenha a transmissão pelo esgoto, ele indica que na região onde foi encontrado uma alta taxa de presença genômica viral inativo do vírus, representa também uma área provavelmente de muitas pessoas assintomáticas, contaminadas, que podem estar circulando nessas regiões. Inclusive, o risco territorial também influencia na falta de saneamento básico em algumas regiões. O Instituto Trata Brasil estima que 35 milhões de brasileiros não têm serviço de abastecimento de água e quase 100 milhões não têm acesso a esgoto. Por isso, estão mais vulneráveis à contaminação por coronavírus. Dr. Rafael, como a falta de acesso ao saneamento básico, água encanada, esgoto domiciliar em regiões de difícil acesso ou nas periferias dificultam o controle do novo coronavírus? Perfeita questão, Karina. Esse tema aí da falta de saneamento básico, esse debate que você coloca aí, que é uma questão histórica, ela demonstra justamente, ela revela o cenário de desigualdades sociais que nosso país possui. Então, essas desigualdades se refletem justamente nessa baixa cobertura do saneamento básico. O saneamento básico, ele é responsável pela prevenção de várias doenças. Desde a mortalidade infantil por doenças diarreicas, doenças relacionadas a vários tipos de parasitas, protozoários, enfim, nós temos a leptospirose, a esquistossomose, as doenças que atingem populações vulneráveis, são doenças que são consideradas como negligenciadas justamente porque elas não representam risco para a população de média e alta renda. Então, são doenças que, inclusive, sofrem pouco incentivo no seu estudo, já que alcança populações mais pobres. No entanto, alcança boa parte, grande parte da parcela da sociedade que vive em condições precárias. Então, como bem alertado, não é simplesmente um risco de ter COVID, já que são regiões onde teve a detecção de partes do vírus, mas regiões que carregam uma herança histórica de falta de cobertura assistencial, cobertura no saneamento básico, falta de atenção do poder público para essas áreas mais carentes do saneamento básico, que é um direito fundamental, é um direito que traz em si a proteção à vida, e pessoas que vivem em condições precárias realmente não vão estar expostas não só à Covid, mas uma série de outras doenças historicamente presentes em nosso país. A pandemia intensificou o nível de desigualdade social. Estamos há 1 ano e meio convivendo com o novo coronavírus e o Brasil ainda realiza poucos testes. Fabrício, como é possível rastrear o nível de contaminação da população pelo esgoto? Excelente, excelente, Karina. Antes disso, de falar sobre o nível de contaminação no esgoto, só complementando um pouquinho o que o Rafael falou, sobre dando um breve histórico sobre esse tipo de epidemiologia ligado ao saneamento, né? Que, como eu falei, isso não é uma coisa nova, que John Snow, lá na Inglaterra, já conseguia verificar um pouco sobre os índices de cólera na Grande Londres, monitorando a questão de saneamento. Né? Então, isso já é fundamental desde então. Então, isso já vem acompanhando com vários tipos de doenças, vários tipos de drogas, fazendo esse monitoramento com esgoto. E o SARS-CoV-1, lá em 2013, houve um relato de contaminação via esgoto, né? Mas a gente não sabia como é que ia ser o SARS-CoV-2, se ele iria acompanhar os mesmos índices de contaminação. Por isso que foi todo aquele alerta: será que daria para contaminar pessoas com esgoto, com a contaminação fecal-oral, igual outras doenças de veiculação hídrica que o Rafael comentou? Então a gente ficava todo com essa precaução toda, e depois a gente viu que isso não vem acontecendo. E a questão de saneamento em comunidades mais carentes, né? Vem também não só pela contaminação do vírus em si, mas também pela falta de higiene que a gente tem, de fornecimento de um álcool, né? Gel, saneamento de falta de banhos, falta de lavar as mãos, falta de todos aquele conjunto de medidas que a gente vê para evitar doenças de veiculação hídrica, acaba afetando mais populações mais carentes do que outras. Então isso influencia para essa disseminação desse tipo de doença. Falando sobre como medir a carga viral, né, no esgoto, a gente usa as técnicas de concentração, de extração do material genômico do vírus, e a medição a gente faz por uma técnica chamada de qPCR, ou uma PCR quantitativa. Então, a gente extrai aquele vírus do esgoto, concentra ele, na verdade, extrai aquele material genético e faz a leitura por meio disso. No nosso projeto, a gente coletou de várias áreas em Recife, na Grande Recife: canais urbanos, hospitais, estações de tratamento de esgoto, para a gente poder ver essa carga viral, onde teria mais cargas. E a gente via também que, próximos às comunidades carentes, a gente via, né, que tinha um maior índice de concentração viral perto, e também para o esgoto, que você, estações de tratamento de esgoto, que você captava grande parte da população. Excretava esses vírus de alguma forma, seja ele de forma assintomática ou sintomática, essas pessoas contaminadas, e a gente conseguia coletar isso de uma forma eficaz, eficiente. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que essa sua complementação, Fabrício, esclarece bastante. Temos cólera, hepatites, outras doenças virais também que podem ser transmitidas, né? E a gente sempre negligencia muito as outras formas de transmissão que são consequências não só da presença do vírus ou das bactérias nas águas poluídas, né, no esgoto não tratado, como também as pessoas que ficam interditadas de realizar a higienização das mãos. Ou seja, você tem uma grande parte da população que como é que vai se proteger do coronavírus? Só para a gente destacar aí a nossa pandemia, como é que você vai se proteger do coronavírus, da Covid-19, se você não tem um sistema para lavagem das mãos, que é o básico? Se você não tem álcool em gel, então é uma realidade muito mais distante, mas água e sabão é uma coisa que já sofre muito com a falta de saneamento básico. Então você tem aí as consequências da falta de saneamento básico para muito além de simplesmente ser um diagnosticador, uma espécie de apontador para área de risco, mas também como se fosse uma característica, né, um sinal de uma área muito empobrecida, que carrega consigo outras questões que vão além da presença de um risco para a Covid. E você tem aí nesse cenário uma coisa muito interessante, um aspecto bem interessante que nós vemos, nós estamos escutando, sempre comentando, é o conceito de sindemia, né? Sindemia é quando você tem associada a uma doença, que no caso a Covid-19, quando você tem associada à pandemia outras questões que acompanham. Então, a gente chama sindemia nesse sentido, ou seja, um conjunto de epidemias, de pandemias. Dentre elas, outras doenças bacterianas, virais, são determinadas socialmente, né, pela desigualdade social. Temos também as questões relacionadas com a saúde mental. Então, isso tudo reflete a depressão, por exemplo. Então, a questão da isolamento social em idosos, isso muito tem a ver com esse complexo sanitário que estamos vivendo. E agora a gente imagina um outro agravante, que é justamente com essa sindemia, que são outras doenças que a pandemia traz junto com ela. Vocês imaginam que muitas pessoas estão deixando de realizar exames precoces de diagnóstico de câncer, prevenção da hipertensão arterial, diabetes. Todas essas doenças estão represadas. Então, a gente provavelmente vai estar recebendo, assim que tivermos maior controle da pandemia, uma grande parcela da população que ficou restrita no seu atendimento clínico de rotina. Fabrício, é possível saber como está a contaminação em relação aos casos assintomáticos? Isso, esse projeto, né, essa metodologia, vamos falar assim, na verdade, que a gente está adotando aqui no LSA, no Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE, para monitoramento da carga viral do SARS-CoV no esgoto, reflete justamente isso, Karina. A gente consegue pegar todo mundo, uma parcela grande da população, independente se ela é sintomática, se ela é sintomática, qual a gravidade dela. Porque a gente está medindo de um monte de habitantes, né, de uma população, de uma área, ao mesmo tempo. Então, ela acaba ficando mais barata, em termos de você fazer a medição de uma única pessoa, uma detecção de uma única pessoa, e a gente pega de uma área. E, complementando isso, nos nossos dados, a gente consegue acompanhar a evolução da pandemia em torno de 7 a 15 dias, sobre como é que isso vai acontecer? Por exemplo, a gente pega os casos epidemiológicos, os dados disponíveis para as secretarias, e a gente vê esses picos. E na hora que a gente mede isso no esgoto, nos canais, a gente vê que esse pico acompanha os mesmos índices epidemiológicos registrados. Então, tem como a gente prever. Fala assim, olha, a gente está começando a aumentar a carga viral no esgoto. A ideia do nosso projeto é criar políticas públicas, né, epidemiológicas, acionar a Secretaria de Saúde e falar assim, olha, aqui está tendo índices maiores, ou seja, a carga viral está aumentando nessa região aqui, então se prepare para ter internados, para se prevenir a respeito dessas medidas profiláticas de distanciamento, né, de um jeito de evitar esse espalhamento. Então, com o esgoto, com a análise no esgoto, a gente consegue prever isso. Claro, a gente não consegue cobrir toda a população de Recife ainda, né? Então, mas a gente pega bairros estratégicos, até mesmo pelas estações de tratamento de esgoto, a gente consegue monitorar esse aumento e decréscimo da carga viral, da quantidade de vírus no esgoto, seja ele de pessoas assintomáticas ou sintomáticas. Então, isso é um reflexo, um retrato bem interessante de cada área e de cada tempo, de semana epidemiológica que a gente consegue medir. Fabrício, como foi a recepção do governo quando vocês enviaram esse projeto? Foi boa, né? Na hora que a gente colocou isso na mesa aqui do nosso grupo, a gente ficou assim, nossa, será que dará certo? Será que a gente vai conseguir entregar isso? Como eu falei, foi um comitê que foi feito, a gente entregou essa proposta para esse comitê, ele falou assim, não, ótimo, porque dentro da UFPE tinha projetos para vacina, projetos para vigilância epidemiológica em si, vigilância genômica, né, que é chamado de vigiar as cepas, as linhagens dos vírus. Então, tinha diversos outros projetos e a gente, dentro do saneamento, falou assim, o que a gente pode oferecer é isso. E foi bem recebido. E vamos falar assim, a gente foi financiado primeiro pela própria ESC da UFPE, que nos deu uma verba para iniciar o projeto, e esse projeto foi renovado via CNPq e INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, junto com a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento. Tipo assim, continuem o que vocês estão fazendo aí, junto com uma rede do Brasil inteiro. Então, essa rede está ligada com a UFMG, a de Minas Gerais, está ligada com Paraná, está ligada com... Nossa, são várias universidades. Rio de Janeiro, Fortaleza, né, do Ceará. Ou seja, criou-se uma rede de monitoramento sanitário do SARS-CoV nessas regiões. Ou seja, conseguimos entregar o dever de casa bem e, com isso, a gente conseguiu um novo refinanciamento para conseguir essa nova onda, né? A gente pegou essa primeira onda lá no inicinho e pegamos agora a segunda onda desse SARS-CoV aqui e a gente conseguiu ver esse movimento entre essas ondas via esgoto, né? Vou falar assim. Inclusive, o governo de Pernambuco lançou o programa Testa PE, com o objetivo da testagem em massa da população. Foi comprado mais de 1 milhão de testes rápidos de antígeno para testar 10% da população e ampliar a oferta de exames em locais estratégicos nos municípios com grande circulação de pessoas. Fabrício, além de testar a população, seria importante manter a análise de esgoto para ter um maior panorama? Isso, Karina, o nosso projeto se mantém, né? A gente está com os financiamentos até dezembro, até um pouco mais, nossas normas, justamente para isso. As últimas análises que a gente fez, os últimos gráficos plotados, a gente viu que a carga viral já está muito mais baixa quando comparado com o início do ano. Ou seja, a gente está até aqui vendo a parte, como eu falei antes, a gente concentra o vírus que vem do esgoto, porque ele... chuva, diluição que a gente pega os vírus bem diluídos ali, a carga, não vírus em si, né, com a carga viral, o material genético dele muito diluído, então a gente concentra. Então a gente já está vendo a possibilidade de concentrar um maior volume de efluente, de esgoto, para tentar captar, pegar esse sinal do material genético ainda mais. Para quê? Para manter isso, para a gente ter esse acompanhamento por mais tempo, né? Como a gente não sabe como é que ainda vão vir essas novas variantes de vírus, a gente tem que estar sempre em constante alerta. E a manutenção do esgoto nessa parte de epidemiologia, a gente vai tentar manter isso quanto mais possível, vamos falar assim. Rafael, o coronavírus circula mais facilmente em lugares onde as desigualdades sociais são maiores ou a circulação do vírus na periferia está associada à dificuldade em se proteger? Excelente questão. É um conjunto de fatores que faz com que as populações que moram nas periferias, que sofrem com falta de saneamento básico, carregam como marcadores de risco para a Covid-19. Então, assim, a gente fala em marcadores de risco em epidemiologia porque não é que ela tem um risco biológico, uma predisposição, mas essas populações carregam em si variáveis que são marcadores de um risco maior comparado com outras pessoas. Então, quando você analisa a população que mora nas periferias ou que, não em periferias, mas em áreas centrais, considerando que Recife, por exemplo, é uma região, é uma cidade que é muito costurada, né, não só com o desenho típico do centro ser privilegiado e a periferia desprivilegiada, mas nós temos aí várias situações que se misturam as questões do saneamento básico, precário, tanto na área central de Recife quanto na periferia. Então, essas populações são descobertas de uma atenção maior do saneamento básico e de outras condições mínimas para sua sobrevivência, né, para as condições dignas de vida, elas também acabam carregando com elas outros marcadores de risco, como, por exemplo, menor oportunidade de emprego, como, por exemplo, menor oportunidade de se manter em casa, em quarentena. São pessoas que precisam se locomover, precisam de entrar constantemente em ambientes de aglomerados, precisam utilizar cotidianamente o transporte público lotado, precisam de estar na rua, questão econômica, de sobrevivência. O desemprego aumentou muito com a pandemia. O emprego informal é muito alto. Então, o auxílio emergencial é muito pouco. Então, a gente tem uma situação que não adianta falar para a população ficar em casa. É uma situação que ela é muito mais complexa, porque você falar para a população ficar em casa, sobrevivendo de quê? Com qual tipo de condições mínimas materiais, de alimentação, de cuidados básicos? Então, você tem aí um conjunto de fatores. Então, ela está mais exposta por não ter condições de se proteger, né? Principalmente pela escassez da cobertura do saneamento básico, e também por questões históricas de escolaridade, renda, falta de oportunidades. Ou seja, o Estado não consegue assistir essas pessoas que, jogadas no mercado livre, digamos assim, vencer por si mesmas, elas não conseguem alcançar ou não conseguem partir do mesmo ponto que pessoas possuem melhores condições materiais, possam estar alcançando o sucesso nessas conquistas para a sobrevivência. Fabrício, essa questão que você traz aí da pesquisa é muito importante, porque estamos vivendo aí um tempo de negacionismo, né, da ciência. E aí as pessoas estão se levando muito por comentários de WhatsApp, Facebook, o que as redes sociais trazem como pretensas verdades. E aí você traz um resultado bastante interessante, uma pesquisa científica que não é feita por uma pessoa, não é a opinião de um especialista, é uma comunidade científica que vai atrás dos fatos, investiga, busca trazer colaboração para a melhor prevenção, cuidado, para proteger-nos, né, contra sequelas da Covid-19. E isso aí é uma coisa muito importante. Então, trazer resultados de uma pesquisa, e a gente está aqui na Rádio Paulo Freire falando sobre isso, sobre ciência para a população, é uma forma da gente alertar contra a quantidade enorme de fake news, a quantidade enorme de pessoas que estão divulgando um monte de notícias que não são nem notícias falsas. A gente chama muito de notícias fraudulentas, porque muitas vezes aquela notícia ela não foi um erro de comunicação, de informação. Ela foi intencionalmente gerada de má fé para gerar um mal-estar na sociedade, para gerar confusão, para boicotar a saúde da população. Então, a ciência ela tem essa característica muito importante. E trazer aqui na comunicação, na Rádio Paulo Freire, os resultados de uma pesquisa científica é uma forma de estar contribuindo socialmente, uma forma que a Universidade Federal, por ser também uma sociedade do povo, né, uma universidade que é sustentada pela população, ela tem que ter essa resposta. E aí eu quero parabenizar aí essa sua pesquisa, do seu grupo de pesquisa. Muito boa pesquisa de detecção, vigilância epidemiológica da Covid-19 no esgoto. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas palavras. Muito bom. Eu te apoio em tudo que você falou sobre a parte de disseminação né, de informações, seja proposital ou seja por mera falta de informação mesmo, de conhecimento, e a gente vem com isso. Eu sempre falo com meus alunos, com os grupos de pesquisa aqui, que a ciência não se faz sozinha, né? A ciência não se faz com uma única pessoa, se faz com interações. Depois, no finalzinho, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros aqui, mas é isso. E a rádio, Paulo Freire, vem com isso também na forma de divulgação desses dados, né? Que às vezes fica muito restrita à parte acadêmica, mas tem que ver que isso vem para a população inteira, né? A gente faz uma ciência para o desenvolvimento social. É claro, você tem todo um aspecto acadêmico em volta disso, mas a gente tem que falar com linguagens também para a sociedade entender o que que a gente faz dentro do laboratório, e isso vem contemplando de grande forma através da divulgação científica também. Obrigado. Hoje o Saúde é o tema especial Coronavírus fala sobre o esgoto sanitário na pandemia. E para falar sobre isso, recebemos o biólogo e professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPE, Fabrício Moteran, e também o epidemiologista, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e professor da Faculdade de Medicina da UFPE, Rafael Moreira. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Na pesquisa, a seleção dos pontos de coleta de esgoto baseou-se na heterogeneidade quanto à vulnerabilidade de renda, atendimento de serviços de saneamento básico, de casos e óbitos confirmados por Covid-19 nos bairros de Recife, visando representar globalmente a realidade da cidade. Fabrício, na prática, quais bairros foram selecionados e o que eles refletem em relação ao Recife? Bom, quando a gente estava escolhendo os pontos, né, a gente sentou, a gente foi, nós somos aqui dentro do saneamento ambiental, somos 7, 8 professores, a gente pegou e sentou e falou assim, quais são as principais áreas? O que que iria representar, né, uma amostragem significativa para a gente? Então, a gente tinha vários pontos. Vários pontos para poder coletar, mas é que a gente começou a listar, tipo assim, facilidade de acesso, renda, igual você citou, né? Como é que a gente ia fazer as coletas, as estações de tratamento. Então, com isso, a gente começou a coletar um monte de análise, fazer uma prévia e depois começar a linkar isso aí. Onde está sendo encontrado maior carga viral e onde não está sendo coletado e por que não está sendo, né? Então, com isso, a gente começou a elencar. Então, o que que a gente fez? A gente pegou amostra, pontos que provavelmente dariam positivo, por exemplo, hospitais. A gente coletou amostras de efluente, né, de esgotos hospitalares. A gente coletou de estações de tratamento de esgoto, onde daria o maior, né, índice amostral de maior população, porque todo esgoto, em teoria, como a Karina falou sobre o tratamento de esgoto, a porcentagem vai para uma estação de tratamento. A gente sabe que também tem esgotamentos, sanitários irregulares, clandestinos aqui, então vamos pegar de canais. Então, a gente pegou um hospital, três, quatro ETs, quatro estações de tratamento de esgoto e 8 canais dentro da cidade do município. Esse foi o nosso pool de análise, nosso coletivo de análise que a gente fez. E com isso a gente começou a relacionar esses índices, tanto de desenvolvimento econômico, vazão de esgoto, vazão do rio, né, do canal que tem, com os dados. Claro, tivemos pontos que não deram nada, pontos que deram cargas virais muito acima do esperado que a gente estava. Então, isso foi juntando para nós. Mas a gente sempre reflete assim, como foi comentado por Rafael, por Karina e agora futuramente por você, que também vai provavelmente tocar no assunto, é que as comunidades mais carentes, a gente encontra maior carga viral justamente pelos fatos que foi sobre higiene pessoal, sobre lavagem das mãos, sobre distanciamento, ou seja, os riscos de contaminar é muito maior nesses bairros, quando a gente pega bairros mais com um poder aquisitivo, uma renda maior, né? Então, isso tudo está relacionado nessas pesquisas que nós estamos fazendo. Rafael, gostaria de complementar sobre esse risco de contaminação que Fabrício falou? Sim, então, eu quero complementar essa questão do risco, até dizendo que o fato de você ter uma pesquisa que faz um monitoramento de um indicador do risco, isso é muito importante para a vigilância epidemiológica. Recentemente, eu fiz uma pesquisa sobre outro indicador, que era os sintomas. Então, por meio dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, PNAD COVID, foi uma pesquisa realizada durante 8 meses, no ano passado, que todo mês, por meio da ligação telefônica, o IBGE, né, realizava ligação telefônica e falava com as pessoas. Então, perguntava para as pessoas se elas tiveram algum daqueles 11 sintomas, tipo tosse, febre, coriza, perda do paladar, do olfato, dor de cabeça, dor no peito. Então, foi feita essa pergunta por telefone para o Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro, uma amostra de população de vários municípios, de todos os estados brasileiros. E aí, o que foi feito no estudo foi tentar também correlacionar. Será que tem associação os sintomas autorrelatados com os casos também notificados, né, de maior número de casos diagnosticados, testados por Covid-19? Então, a gente realmente encontrou essa concordância, mostrando que num cenário onde você tem baixa testagem, você tem que usar outras ferramentas. Então, quando você pergunta, o agente comunitário de saúde vai para o campo, no seu bairro, ele vai apenas com questionário, com simples perguntas sobre sintomas relacionados à Covid, nós temos ideia, conseguimos ter ideia do risco daquela região ter maior incidência da Covid-19. Então, a gente tem que trabalhar realmente com a criatividade, né? E para isso, os cientistas brasileiros, eles sempre estão inovando, né? A ciência brasileira é muito tem muitos prodígios nessa área, porque a gente tem que trabalhar, infelizmente, com poucos recursos e temos que usar toda a capacidade mesmo que os métodos científicos nos oferecem para tentar achar formas de diagnóstico da COVID. E aí, o que as perguntas, os sintomas refletem, são regiões com maior risco, assim como o exame do esgoto. Então, o exame do esgoto também vai mostrar regiões com maior risco, regiões onde a busca ativa de casos deve ser feita. E aí, claro, com a testagem feita pelos exames de PCR, testagem individual, tanto o exame sorológico, quanto o exame também da presença do vírus, né? É importante usar o exame de sangue, o exame aquele do SWAB, né, o exame do PCR, que é quando a pessoa apresenta sintomas ativos, principalmente. É importante que seja complementado com esse diagnóstico, esse monitoramento do esgoto. Porque é claro que você tem aí uma hipótese. Não é que todo mundo que mora naquele bairro onde teve maior presença de material genético do vírus no esgoto vai estar contaminado. Mas isso já aponta para a vigilância epidemiológica e fazer a busca ativa de casos, examinando tanto sintomáticos quanto assintomáticos. E o mais importante, no caso dos diagnósticos positivos, é fazer o exame dos seus contatos, dos familiares, das pessoas que convivem com esse diagnóstico positivo, para tentar fazer isolamento não só individual, mas de todo o contexto familiar, grupal, que reside e que aquela pessoa também tem contato, seja no comércio, no mercado, escolas. Então, é importante que a gente passe a ter essa iniciativa de monitoramento territorial, para que depois possamos reforçar com a busca individual dos casos. Fabrício, Rafael comentou sobre monitorar os casos e até mesmo os sintomas em vários aspectos. No exame feito no esgoto, é possível saber qual variante está em predominância na cidade? A gente pegou essas amostras que nós coletamos, pegamos amostras com maior carga viral, né, e mandamos para um sequenciamento. Né, uma parte do nosso estudo está justamente nisso. Quais são as variantes presentes no esgoto? Para a gente tentar conciliar com estudos vindos das análises clínicas, né, para a gente se batia, se tem alguma outra linhagem, uma outra variante mais resistente ao esgoto, né, que está de um material genético mais provavelmente no esgoto do que na forma clínica. A gente tem dados de sequenciamento, né, da genético do SARS-CoV-2 da primeira onda só, por enquanto, mas já temos. Temos como falar isso, que está na linhagem B1, né, que estava bem prevalente aqui. Então, a gente espera nessa nova etapa, que a gente está tabulando os dados, processando os dados agora dessa segunda onda, selecionar da mesma forma que nós fizemos em maio do ano passado, pegar essa e ver e comparar essas duas variantes. Será que houve uma mudança dessas variantes junto com essa onda ou não se manteve mais equilitária? A gente não tá quantificando as variantes, não. A gente está identificando elas só. Então, eu não posso falar que uma estava mais do que a outra. A gente fala assim, essas estavam presentes aqui, por causa mesmo da nossa amostragem que para o sequenciamento foi menor do que para a quantificação do vírus, da identificação do vírus no esgoto, porque são duas ferramentas de biologia molecular diferentes. Uma a gente vai quantificar mesmo, que é o nosso foco principal do projeto, que é a quantificação do vírus no esgoto, e a outra é a identificação das linhagens, das cepas, das variantes presentes. Então, a gente só identificou. Isso, ressaltando, foi da primeira onda que nós fizemos, da segunda ainda está em processamento. Mas a gente consegue identificar sim. Fabrício, o fato do vírus estar inativado no esgoto dá alguma interferência no resultado ou o processo de análise é mais difícil do que seria por um teste RT-PCR? Bom, eu, até depois eu peço até o Dr. Rafael para complementar. Vamos passar para a parte de saneamento, né, antes. Para a gente, não. Para a gente, a parte de analítica, não tanto, né? A parte epidemiológica, provavelmente, aí depois o Rafael dá uma complementação, por favor. Mas na parte analítica, o que a gente faz? A gente pega um gene, né, dois, três genes específicos do vírus, então a gente não precisa do genoma dele completo, a gente pega partes do gene do vírus ali e identifica aquele gene. Então, ele estando ativo ou inativo para nós na parte de saneamento, eu não vou falar que tanto faz, porque é claro que a ciência vai mudando ao longo, vai identificando novas ferramentas, mas para o que a gente está trabalhando atualmente, não faz tanto. A gente utiliza os genes N1 e N2, que fazem parte do núcleo capsídeo do vírus. Então, com essas duas confirmações dos genes, que são utilizados na parte clínica também, a gente consegue identificá-lo, independente, então, se está ativo ou não ativo. Então, para a gente é igual, né? Mas, claro, se nós identificássemos esses vírus ativos no esgoto, daria para cultivá-los de alguma forma, né? E ver essas linhagens, essas variantes com maior precisão. Porque, como a gente falou, a gente identifica uma parte do gene, às vezes a gente não pega aquela parte que é mutável, que é igual o spike do vírus que está sempre sofrendo mutação. Então, a gente sempre escolhe uma parte mais conservada, para a gente tentar ter certeza que o vírus esteve ali, né? Ou o material genético dele está ali de alguma forma, para a gente quantificar. Então, na parte epidemiológica, nem tanto, mas na parte analítica, isso é importante para a gente. Inclusive, Rafael, você destacou a importância de tomar a primeira dose e a segunda dose da vacina. E agora é importante também que as pessoas tomem a terceira dose a partir do dia 15 de setembro, né? Exatamente. O estudo, né, do Ministério da Saúde está realizando essa realização e já está anunciando, né, que vai atender os idosos, 70 anos ou mais, e pacientes imunossuprimidos com a terceira dose, pensando da seguinte forma: como a doença nova e a vacina, da mesma forma, ela é muito recente, o tempo de proteção imunológica está sendo estudado ao vivo. Então, a gente está descobrindo agora quanto tempo que a vacina protege. E o que estamos observando é que os idosos, né, de idade mais avançada, 70, 80, 90 anos, foram os primeiros a serem vacinados, né? E você tem aí mais de 6 meses da primeira dose e estamos observando novos casos, tanto de internações e óbitos na população idosa, que foi a primeira população a ser vacinada. Isso, então, abriu o olhar, né, da epidemiologia, do Ministério da Saúde, da gestão, de outros países também. Não, a gente não é uma ilha isolada, no Brasil não resolve nada sozinho, ela sempre está dialogando, é necessário dialogar com a experiência de outros países sobre essa questão da terceira dose. É claro que a terceira dose, num cenário que a população adulta e jovem ainda precisa ser vacinada, é algo que gera preocupação. O ideal é que tivéssemos a terceira dose e sem interromper o ritmo de vacinação de adolescentes e jovens, porque eles vão produzir variantes novas se não estiverem vacinados, eles vão se contaminar. É uma população economicamente ativa, que está sempre na rua se expondo. Então, é um cenário muito calculado para não deixar de vacinar os grupos mais jovens, para evitarmos a cadeia de transmissão. Ao mesmo tempo, nós temos aí países, principalmente na África, que nem tiveram a primeira dose em 10% da população. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela alerta sobre a questão da pandemia ser, de fato, uma pandemia. O que significa pandemia? Pandemia é uma epidemiologia, é uma epidemia no mundo todo, é global. Não adianta um país se isolar, fechar suas fronteiras, se países mais pobres não estão se vacinando e sendo um celeiro, estão gerando novas variantes. Então, essa epidemia trouxe a necessidade de um pensamento global e não um pensamento isolado de que se a gente fechar nossas portas estaremos salvos. Como é o contexto social, né? A desigualdade social não afeta apenas uma parte da população. Toda a sociedade é afetada com as consequências da desigualdade social. Então a gente não vive numa bolha, a gente vive numa sociedade que é afetada pelos desequilíbrios ambientais mais complexos, mais sociais, e isso é importante destacar. Pedro Granja, ele é morador de Olinda e falou que aqui no Fragoso nem água e nem esgoto tem. Na época de chikungunya, grande parte dos moradores pegaram. Sempre é incentivado pelas políticas públicas de saúde que as pessoas acabem com os focos em casa, mas como os canais contribuem para a proliferação de doenças como a chikungunya, dengue, zika e o Aedes. Isso, né? Isso é bem voltado para a gente falar nas políticas públicas de epidemiologia, políticas públicas de saúde, sobre todas aquelas ações que o governo já está assim, né, fortemente batendo na mesma tecla, que é de limpeza de terreno, de não deixar acumular pneus, não deixar o mosquito proliferar de alguma forma, que isso, igual o Rafael comentou, são doenças associadas, né? Imagina você se recuperar de uma Covid, de uma doença que te debilita bastante. Né, e ainda vem com um outro vírus vindo do Aedes, seja Zika, seja chikungunya, seja dengue. Ou seja, a chance de você ter doenças correlatas é muito grande nesse ponto. A gente já está com estudos também envolvendo essas arboviroses também como identificação, né, em outros aspectos ambientais, né, da disseminação viral pelo ambiente em si, não só pelo mosquito, mas, por exemplo, a identificação delas no esgoto, em canais. Se é uma ferramenta, a gente ainda está tentando aplicar isso de uma outra forma, incluindo todas essas arboviroses. Então, futuramente, quem sabe a gente consiga monitorar isso também. Queria complementar também essa questão do Fabrício, porque o problema é boa pergunta, né, de Pedro Granja aí do Fragoso, porque a questão da ausência de água e esgoto muitas vezes força a população a ter que armazenar água, né? A questão do fornecimento intermitente de água, então isso faz com que a população tenha que armazenar água e muitas vezes a forma de armazenamento dessa água é um criadouro, né, para Aedes aegypti. Então, é como o Fabrício colocou, você tem Covid, tem outras epidemias acontecendo ao mesmo tempo, o chikungunya aumentou muito em comparação com o ano passado, em vários municípios de Pernambuco, e a gente não pode esquecer, né, que, é como eu falei, existe hipertensão, diabetes, doenças crônicas, câncer e outras doenças que não pararam de acontecer porque a pandemia está aí. A pandemia ela tem um destaque importante, mas as pessoas continuam precisando de UTI por outros motivos, como acidente de trânsito, doenças cardiovasculares. Então, é importante que, nesse momento, a gente tenha a conscientização que a vacina é a única forma de prevenção farmacológica, né, que a gente fala, ou seja, é a única medicação, digamos assim, eficiente contra a Covid-19, não tem nenhuma outra provada cientificamente. O que a gente está falando, o que eu estava comentando com o Fabrício, a ciência não é uma pessoa que aparece e fala que descobriu um tratamento precoce. É uma comunidade de cientistas que vão provar, vão testar, realizar experimentos. Então, muita gente é seduzido pela opinião convicta de uma autoridade. Mas, muitas vezes, como já dizia o filósofo Nietzsche, né, uma crença forte, ela representa apenas a força da crença, e não a verdade naquilo que ela traz no seu conteúdo. Então, não adianta a gente acreditar fielmente que aquele tratamento funciona. A minha força na minha crença não vai tornar o tratamento eficaz. Mas os estudos científicos vão mostrar. O Brasil tem uma política de imunização muito ampla. A gente veio controlando várias doenças, como sarampo, enfim, vários exemplos aí. A própria H1N1, gripe, as vacinações vêm controlando. E por que com a Covid-19 seria diferente? Então, os dados mostram que só com a vacina o Recife está diminuindo o número de ocupações da UTI. Só com vacina a gente está diminuindo, o Brasil todo está descendo aquela onda. Não foi com tratamento precoce, foi com a vacinação em massa. Isso é importante destacar. E, claro que, como a vacina não é eficiente 100%, ainda devemos continuar usando máscara, higiene das mãos, evitar aglomeração, especialmente com a variante Delta e circulação comunitária. Fabrício, já estamos chegando no final do programa, mas antes eu queria perguntar o que os governantes devem fazer para ampliar o acesso da população à rede de esgoto e, principalmente, evitar a proliferação de tantas doenças. Em poucas palavras, políticas públicas de saneamento, política pública de saúde. A ciência, né, a universidade, a ciência em si, vem para isso. Vem para ajudar os governos, a facilitar o governo, a legislar, a fazer, né, ferramentas para que se cumpram isso. Por exemplo, a gente tem os índices de saneamento no estado de Pernambuco, cidade de Recife, pelo Instituto Trata Brasil, que tem isso disponibilizado online, né, de forma livre, para todo mundo ter acesso. Ou seja, nós temos que ter incentivos financeiros, incentivos legais, para que isso seja cumprido. A ciência está aí para mostrar o caminho, mas a ciência também não faz um milagre. A gente precisa de recursos para colocar isso tudo em prática. Então, a minha ideia, vamos falar assim, a minha palavra nesse ponto, é que vejam os estudos, vejam os incentivos, vejam as leis que podem ser feitas para aumentar o saneamento básico, o saneamento ligado a essas doenças epidemiológicas em si, para tentar diminuir essa transmissão, né, para aumentar redes de coleta, sistemas de tratamento, limpezas de ruas, de canais, de forma geral, ou seja, trazer isso mais próximo da sociedade. A gente está caminhando para o final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma fala final. Para começar, passo a palavra para o epidemiologista, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e professor da Faculdade de Medicina da UFPE, Rafael Moreira. Obrigado, William, Karina e também Fabrício, pela oportunidade de estar no programa debatendo um tema tão importante, tão relevante, que é o monitoramento da Covid por meio do esgoto. Isso aí traz, acabou trazendo, né, de carona outros temas associados. Então, eu quero deixar aqui a mensagem para a população continuar se prevenindo, continuar realmente usando máscara, evitando aglomerações, buscando distanciamento social, porque a pandemia não acabou ainda. Temos aí a variante Delta como exemplo disso. Em países que a cobertura está acima de 70%, voltaram a usar máscara. Então, é importante a gente ter uma ideia, uma ideia de que temos que conviver com a pandemia por um tempo ainda, mas de uma forma segura, se vacinando e continuando usando as formas de proteção. E, como o Fabrício disse, assim, valorizando, né, a universidade pública, a importância da pesquisa em universidades públicas, a importância da ciência, a importância da divulgação que a Rádio Paulo Freire faz, ou seja, trazendo resultados científicos para a população. É importante que a população interaja com a ciência. A ciência não é um espaço só para cientistas, é um espaço que é de todos. Então, é importante que todos possam se beneficiar dos seus trabalhos. Obrigada, Rafael. Nós que agradecemos a sua participação no programa. Agora passo a palavra para o biólogo e professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPE, Fabrício Moteran. Eu faço das palavras do Rafael as minhas, que são tudo importantes, o que ele falou sobre as medidas profiláticas, sobre a importância da ciência junto à sociedade, né? A ciência não pode ficar, né, a universidade não pode ficar distante da sociedade, né? A gente tem que fazer uma ciência para o bem social, acho que é o mais importante. E é claro, pegar isso que o Rafael falou sobre a parte epidemiológica e profilática é de extrema importância. Gostaria de agradecer imensamente a vocês, da Rádio Paulo Freire, William, Karina. Gostaria também, William, de dar uma palavrinha sobre os agradecimentos das nossas agências de fomento, que ajudou demais no desenvolvimento dessa pesquisa, que foi a própria UFPE, por meio de outros laboratórios, do professor Valdir, que é a parte de genética, o pessoal do LICA, Fiocruz, né, em nome da professora Zé Luiz e da Daniela Brunescas, que nos ajudou a entender todo esse processo, para a gente montar. A gente sabe que o financiamento é curtinho, é pouco, e a gente vai pegando uma ciência de várias mãos e montando um trabalho desse, que a gente fez no saneamento. A Compesa, a BRK, que nos ajudou com as coletas, as amostras, a FAD, a Propesc, CNPq e a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento. Então, fica aqui meus agradecimentos, inclusive a vocês, pela divulgação desse tema tão importante, né, da atual. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, também pelas cumprimentações. Prazer em conhecer todos vocês. Obrigada, Fabrício, pela participação. Bom, fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde é o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas digitais de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Karina Barros e William Araújo, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Maria, estudante de rádio, TV e internet da UFPE, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polúmio. Edição em podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. Sexta-feira 13, gato preto. Espelho quebrado, pimenteira, cristais, trevo de quatro folhas, estrela cadente, figa, ferradura, arruda, sal grosso, bata na madeira, pule sete ondas, não passe debaixo da escada, não deixe roupa do lado do avesso, não abra guarda-chuva dentro de casa. A lista de coisas que dão sorte ou dão azar é infinita e está presente em várias culturas, desde as mais antigas civilizações humanas. É o que chamamos de superstições. São hábitos e costumes passados de geração em geração que não têm nenhum sentido lógico ou base científica, mas que são totalmente incorporados irracionalmente e até mesmo involuntariamente ao nosso dia a dia. As superstições às vezes têm origens religiosas, como a aversão ao número 13, ou o ritual de bater na madeira quando queremos afastar maus pensamentos ou evitar que algo ruim aconteça. A aversão ao número 13 tem até nome, triskaidecafobia. É bastante comum em várias culturas e aparece nas mais variadas lendas, como na mitologia nórdica, na mitologia grega e na religião cristã. A fobia pelo número 13 é tal que algumas companhias aéreas não têm mais assentos com esse número, porque as pessoas não marcavam esses lugares. Alguns prédios não têm o 13º andar, passando do 12º direto para o 14º. O ritual de bater na madeira também remonta a civilizações antigas, tanto egípcias quanto americanas. Segundo as lendas, as árvores eram as moradas dos deuses, e as pessoas costumavam bater nos troncos das árvores para pedir proteção ou perdão aos deuses. As superstições são baseadas em relações ilusórias de causa e efeito. Por exemplo, eu vi uma estrela cadente e logo depois algo bom aconteceu. E assim eu atribuo esse acontecimento bom à estrela cadente. Ou então eu quebrei um espelho e logo depois algo ruim aconteceu. E assim eu relaciono esse acontecimento ruim ao espelho quebrado. Situações boas e ruins acontecem o tempo todo, sem necessariamente uma razão. Mas o nosso cérebro tende sempre a buscar explicações para os fenômenos e, quando não encontramos razões claras, fazemos associações que não são racionais. As superstições são, na realidade, um reflexo do nosso desejo de ter o domínio sobre os acontecimentos que não podemos controlar. Assim, nós lançamos mão de rituais e objetos, os amuletos, que nos confortam, nos dão uma certa sensação de segurança e proteção. Muitos atletas e artistas, por exemplo, não abrem mão de seus rituais e amuletos antes de entrar no palco ou numa competição e acreditam que assim terão uma melhor performance. De fato, a crença de que algo te dará sorte pode te auxiliar a se concentrar e ter um bom desempenho numa prova ou numa competição. É semelhante ao que nós chamamos de efeito placebo. O placebo é uma substância que não tem nenhum princípio ativo e que é ofertada a um grupo de pacientes quando algum medicamento está sendo testado. Assim, existem dois grupos, o que recebeu o medicamento e o que recebeu o placebo. Então, é possível saber se o efeito percebido nos pacientes foi causado pelo medicamento ou por qualquer outra razão não relacionada. Chamamos, então, de efeito placebo a ilusão que temos de que a substância que ingerimos ou a experiência que vivemos tem algum efeito sobre a dor ou a doença, embora não haja nenhuma relação lógica entre eles. Muitas doenças virais, como a gripe, por exemplo, têm um ciclo e passam naturalmente depois de alguns dias, independente dos chás ou dos remédios que tomarmos. Mas se você tomou um chá durante 7 dias e no 7º dia a gripe passou, mesmo que não haja nenhuma relação entre o chá e o vírus, você tenderá a acreditar que foi o chá que te curou. Muitas vezes, embora a substância ou o ritual não tenha nenhuma interferência real na doença, a crença de que aquilo irá te curar pode de fato te ajudar a se acalmar, a descansar e até a se sentir melhor. Mas um dos problemas das superstições é que elas também podem causar dependência e ansiedade. Imagine que você foi fazer aquela prova importante e esqueceu em casa o seu objeto da sorte. Será que isso não irá te desestabilizar e atrapalhar a sua concentração e o seu desempenho? E caso você não vá muito bem na prova, a culpa será da falta do amuleto ou da sua desconcentração? É preciso estar atento também se o excesso de rituais começar a escapar do controle e se tornar obsessivo, atrapalhando a sua rotina diária e o seu relacionamento com as pessoas. Além disso, as superstições podem levar a atitudes extremas, até mesmo criminosas. Gato pretos, sapos, lagartixas ou morcegos são historicamente atrelados a feitiços e bruxarias, e por isso são perseguidos, sob a crença de que trazem má sorte. Então, se o seu ritual não faz mal a ninguém, inclusive a você, tudo bem. Mas se nessa sexta-feira 13 você cruzar com um gato preto, deixe ele seguir o seu caminho. Ele não tem culpa nenhuma dessas ideias totalmente descabidas que nós, humanos, inventamos. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.